Serginho Rabelo pra vocês. Dinho Rabelo, incomparável. Mais uma vez eu me pergunto onde estou. Sozinho, sem ninguém, com essa saudade que ficou. Saudade que não passa e nem me deixa respirar. Sufocando o coração, não sei como aguentar. Meus pensamentos voam longe sem saber do que me fez. Sua foto no meu quarto, me matando de uma vez. É inútil tentar resistir. Eu sinto que não tem mais solução. Como afagar a solidão? E se ela ainda pensar em querer ficar, não vou mandar embora de uma vez e esquecer do que me fez. Segue a sua vida, me diz o que é que eu faço agora pra sobreviver. Procuro uma saída, tentei por tanto tempo e não consigo te esquecer. Segue a sua vida, me diz o que é que eu faço agora pra sobreviver. Procuro uma saída, tentei por tanto tempo e não consigo te esquecer. Sinto que não tem mais solução. Como afagar a solidão? E se ela ainda pensar em querer ficar, vou mandar embora de uma vez e esquecer do que me fez. Segue a sua vida, me diz o que é que eu faço agora pra sobreviver. Esquecer, segue a